mulher. Os seres humanos, filho, assim como esse médium, como todos, têm a triste atitude de dificultar as coisas, de colocar um bloqueio onde não existe. Cria-se uma barreira em volta do conhecimento. Ele é permitido, ele é acessível para todos. Então, mais uma vez eu digo, falta o querer. Querer, eu vou aprender. E fazer disso um trabalho formoso, de estudo, de abnegação, de conhecimento e de experiência. Porque é só isso que vocês vão levar daqui da Terra. Desse trabalho convosco. Quer pra ficar? Quer? Sim, sim, senhor. Graças a Deus. Louvado seja. Esfi, qual é esse trabalhador que o senhor fazia com eu? Se colheu conhecimento de vós, seu caboclo. Pra gente da terra aprender aí um pouco da sua visão sobre a vida, sobre as nossas responsabilidades, né? Já formoso, né? Com a vossa licença. Ixi. Graças a Deus. Ixi, eu só peço licença e permissão para cantar este caboclo. Sim. Dono dessa aldeia, dono dessa casa. Uhum. Que se não fosse com a permissão dele, este caboclo não estaria cá. Sim. Nessa oportunidade de passar esta mensagem. Saravá, seu pena branca. Saravá, seu pena branca. Lembrai de seu pena branca, lembrai que ele é o nosso pai. Lembrai de seu pena branca, lembrai que ele é o nosso pai. Ele é um caboclo vestido de penas, e o seu saiote tem as folhas da jurema. Ele é um caboclo vestido de penas, seu saiote tem as folhas da jurema. Ok, caboclo. Graças a Deus. Então, seu caboclo, qual que é o nome do senhor? Este caboclo, Sete Estrelas da Mata. Graças a Deus. Por que que o senhor tem esse nome, Sete Estrelas da Mata? Esse caboclo trabalha na linha de Oxóssi, com a regência e vibração de Oxalá. Da mata, como falei, tem essa vibração, essa linha do Oxóssi. Sete, que é a raiz da Umbanda, é onde tudo começa. Claro. É onde as entidades, Caboclo, Preto Velho, Exu, têm a licença e a permissão de iniciar o trabalho. É no comando do Sete. Gira em torno dessa coroa, que isso você já sabe, né? Sim. Deixa é o nome desse caboclo, Sete Estrelas da Mata. Claro. E Qual que é o propósito do senhor quando incorpora? Neste menino aqui? Sim. A missão que eu tive com ele, que eu tenho e vou ter, até ele concluir a missão dele dentro da religião, é de trazer um ensinador. Uhum. Aproximar, como a espiritualidade aproximou, as pessoas certas, no momento certo, para que ele, com essa missão que tem de abrir casa, tenha a consciência do estudador, tenha a consciência de que a missão não é uma coisa para se envaidecer. Uhum. Que essa missão é formosa, mas também é um aprendizado acima de tudo, né? A missão que eu tenho com ele é essa, é de guia-chefe. É de comandar a aldeia, de comandar os filhos que futuramente ele venha a ter. Claro que sim. Como se adquire essa licença para se tornar um guia-chefe? O que é preciso? Isso é um comando do alto, né? Uhum. E a entidade, o guia, se aproxima do médium também, este por afinidade, uhum, né? Afinidade espiritual e até ancestral também. Uhum. Então, se o médium tem os anseios compatíveis com o que eu tenho de meu trabalho, é este médium que eu vou escolher, que eu vou trabalhar. Uhum. Então, essa escolha, essa permissão se dá lá no alto. E nós acá vem só para cumprir a missão. É aí que as entidades pedem para que o médium desenvolva sempre a sua paciência, a sua sabedoria, para que a entidade, no momento certo, na hora certa, oportuna, venha dizer o teu nome, venha dizer de onde trabalha, qual falange que trabalha e por quem trabalha. Uhum. Para que possa fluir de forma natural, né? Essa proximidade da entidade com o médium. Claro que sim. O que que é preciso fazer? Diz que a Umbanda tem fundamento, é preciso preparar. O que que é preciso preparar em termos de médium e mediunidade antes que se faça um bom trabalho? Ixi. O preparo que diz nessa cantiga formosa, uhum, Umbanda tem fundamento, é preciso preparar. Uhum. Primeiro de tudo, filho, preparar-se um ser, preparar um médium. Uhum. Já diz, né, que a Umbanda tem fundamento. É preparar você. Preparar você para entrar nessa energia, para fazer parte dessa gira, dessa roda. Uhum. E o preparo já começa antes do médium chegar a este, no caso A. Uhum. Se você tem uma sessão de tarde, tem um compromisso com teu guia firmado, se um sexto não vai desvirtuar do caminho e fazer o que não deve, para quando chegar nessa sessão, tá em desequilíbrio. Nossa. Então o preparo já começa fora, já começa da porta para fora, né? E quando entra é só um complemento que você tem que fazer aqui dentro, que é se conectar, se equilibrar, se fortalecer, para que essa proximidade seja formosa do seu guia. E sempre, acima de tudo, uma coisa que eu digo para um sexto, que são médium, que trabalham com as entidades, é sempre pedir, antes de um trabalho, pedir a Zan, pedir a Olorum, que as entidades venham fazer um trabalho formoso e que o mental do médium não possa atrapalhar. Então diga, este caboclo, eu peço, que o meu mental não atrapalhe o seu trabalho, que seja dito a sua verdade, que seja dito o que o senhor tem para dizer aqui nessa terra, né? Uhum. Então esse preparo, repito, é um médium, é preparar você. Claro que sim. Quando se diz é preciso cuidar para que o mental não atrapalhe, o caboclo está... Às vezes a pessoa não entende. Mental seria o quê? Como que a pessoa identifica que não só tem o mental, mas que esse mental é capaz de atrapalhar? Este, quando a entidade tem uma coisa para dizer, e o médium, muitas das vezes a gente não concorda, uhum, e pula à frente da entidade. Ai. Este, no sentido este mais direto dessa pergunta que você me fez é essa. Uhum. É, o médium atrapalhar. O médium não deixar transparecer o que a entidade quer dizer. O que a entidade quer de fato mostrar. E esse mental, moço, ele atrapalha muito também no que diz respeito ao entendimento de que tudo, tudo numa casa de santo, numa casa de Umbanda, uhum, esta permissão é sempre do alto. A espiritualidade deve sempre falar mais alto numa casa de santo. E é isso, acá que esse menino aprende muito com esse sacerdote dele. Uhum. Nada, nada é feito sem que a espiritualidade autorize. Então o comando é sempre de cima. E se vocês acá tem que respeitar, tem que acatar e seguir em frente, confiando. É papel de um irmão de fé procurar saber e reclamar seu dirigente se o outro irmão estava incorporado ou não estava, se estava firme ou não estava? Não é papel e não é uma coisa que se faça. A mediunidade, ela tem níveis, né? Este médium iniciante, quando chega numa casa, ele fica muito perdido, fica muito confuso, precisa, sim, de um atendimento, de um abraço maior por parte do sacerdote, por parte dos comandantes e dirigentes da casa. Mas não é papel e não deve fazer um filho de santo ir a seu sacerdote e ao seu dirigente questionar se o outro está incorporado ou não. Se este o fez, é porque também não esteve, né? É porque também o quê? Não esteve. Ah. Então é aí que eu volto mais uma vez. A Umbanda tem fundamento, é preciso preparar. Preparar você. A missão, ela é única e intransferível. O médium, quando entra numa sessão, quando vem para uma casa de Umbanda, a missão dele, com as entidades, com a religião, é... Portanto, não questione se o sacerdote, se o outro está ou não incorporado. Isso não é formoso. Claro. Como descobrir dentro da gente o que faz a gente querer ser melhor que o outro? Você faz repetidor? Como que uma pessoa descobre que ela tem essa vontade de querer ser melhor que a outra, uma vez que descobriu, o que ela pode fazer para curar? Ixi. Aí já é um trabalho, acho que caboclo gosta muito e aprecia muito com esse médium acá e com todos os consulentes que vêm até falar com caboclo. Caboclo insiste, este é na reforma íntima. Vamos se melhorar. Vamos abrir os olhos das almas, né? Esse, a pessoa este não descobre que ela é melhor do que a outra. Ela apenas sente, se conforma com isso e segue, achando que é melhor. E muitas das vezes quer falar até mais alto do que a própria entidade. O que eu digo para essas pessoas que se descobrem, isso que você falou, que né? Que quer ser melhor que o outro. Isso. É ser melhor para si. É fazer para si. A partir do momento que vocês ficam pensando, eu tenho que fazer isso porque o outro vai falar de tal jeito, porque o outro vai pensar de tal forma. Tá errado, filho. Uhum. Siga o seu coração, siga este sua cabeça. E não se achar esse melhor do que ninguém. Este nome dessa religião de Sunseis começa com uma palavra que quer dizer unidade. Um banda. É uma banda. Oh. E nessa banda este caboclo diz acá. Este não tem espaço este para vaidade, para quem se sente melhor do que este outro. Sim. Isso está firmado é no pilar da Umbanda. Uhum. Isso está afirmado na tríade da Umbanda, onde o caboclo vai representar a simplicidade. Se o preto velho vai representar a sabedoria, a criança a pureza. Claro. Como que a pessoa pode investir o tempo dela para realmente aprender aquilo que é importante? Este é um trabalho formoso de autoeducação. Uhum. Você deixar de lado as coisas, esses banais da vida, né? E focar no que realmente é importante para seu ser. Uhum. No que vai agregar no seu conhecimento, no seu desenvolvimento como ser humano e como médico. Você perguntou estas atividades? É. Deixa. Não, eu perguntei bem isso que o senhor falou. Que às vezes as pessoas vão à escola... Deixa. E não é porque foi à escola que aprendeu quando voltou. Teve que ter uma atitude. Que atitude é essa? É a atitude do querer, moço. Uhum. Se você vai para uma escola, vai para um estudador... Chega lá. Este mestre está lá ensinando. Se você já vai com a intenção de não querer aprender. Como é que é o nome desta matéria? Matéria, né? É. Esta matéria é chata, este eu não vou aprender. Os seres humanos, filho, assim como esse médium, como todos, tem a triste atitude de dificultar as coisas, de colocar um bloqueio onde não existe. Cria-se uma barreira em volta do conhecimento. Ele é permitido, ele é acessível para todos. Então, mais uma vez eu digo, falta o querer. Querer, eu vou aprender. E fazer disso um trabalho formoso, de estudo, de abnegação, de conhecimento. E de experiência. Porque é só isso que vocês vão levar daqui da Terra. Quando o senhor diz só experiência se leva da Terra... O que mais o senhor tem visto que as pessoas têm dado valor? No lugar dessa experiência, que é a única coisa que se leva. Ixi. É melhor perguntar o que as pessoas não têm dado valor, né? O que, seu cara? Ixi. Tem dado valor, filho? No lugar, ao, né? Que é, ao que é do outro. Ai. Esse caso que você disse de uma médica, que vai até um sacerdote dizer que o filho está incorporado ou não, este é um exemplo disso. É a preocupação com o outro. É fazer o seu. Seguir de cabeça erguida. Mas nariz em pé, não. Cabeça erguida. Ciente de quem você é, da sua interesa como ser humano. Este? Sim, isso aqui nessa casa eu não vi, né, acontecendo, mas como eu viajo bastante, seu caboclo, a gente vê acontecendo isso e não pode dizer que a casa seja ruim por causa disso, né? Não, não pode dizer. A casa, filho, ela é formada, tem os dirigentes, tem o subcomando, já fala da Umbanda, né? Sim. Tem esse subcomando. E tem os médicos que vão deixar tudo, que vão fazer o trabalho fluir. Uhum. Mas o espelho de tudo, como esse sacerdote acai, insiste em falar, é quem está no alto. É quem está ali na frente, no comando de Magira. Ele é o espelho, que vai refletir em toda a casa. Oh. Claro que sim. E eu digo, para quem está procurando uma casa, para quem vai numa casa de Umbanda, este que quer desenvolver a espiritualidade, que quer desenvolver essa mediunidade, é olhar para quem está lá na frente. É ver esse sacerdote. Você vai entender toda a casa. Claro. E nesse outro lugar também, né, que eu tive, não vou falar o estado que é, porque não importa, né? Além da pessoa chegar pro dirigente dizer isso, ela perguntou o que o senhor acha da minha incorporação. E aí, seu caboclo, a pessoa, como é que é isso? Como é que o médium deve procurar saber até onde ele realmente está incorporando, não está? É o papel do dirigente? Até onde é o papel do dirigente? É o papel do dirigente auxiliar. Esse caboclo aqui já trabalhou em fios que ajudaram este a desenvolver a mediunidade de outros. Este é formoso, viu uma pequena pedrinha que você ajudou a desenvolver, formosa, firme, trabalhando para a Umbanda. Mas questionar este é sacerdote, isto é formoso. É formoso se tirasse as dúvidas. É formoso e até, meu pai, isto eu não estou fazendo entendedor disso acá. Você pode me ajudar? Se sacerdote deve ajudar, deve auxiliar. É para isso que ele está ali. E se a entidade chefe também da casa? Claro. O médium tem que entender o que está acontecendo. O processo de desenvolvimento na Umbanda, de incorporação, é uma coisa que deve ser sempre estudada, renovada, renovar os seus conceitos e esclarecer junto a esse sacerdote, junto a esse guia-chefe da casa, o que está acontecendo, caso você não esteja entendendo. É formoso tirar-se a dúvida. É formoso esclarecer. Que este médium, como parte do corpo mediúnico, vai estar atendendo esses filhos que vão chegar à casa desse sacerdote, né? É. Então ele deve sim tirar essas dúvidas, deve sim abraçar esse filho e esclarecer o que deve estar acontecendo. Quando uma pessoa diz o caboclo é forte, o meu caboclo é mais forte que o seu, como que vocês ouvem isso e o que mensagem o senhor gostaria de passar para quem conversa conversa sobre isso? Meu caboclo é mais forte que o seu. E aí? Ixi. Aí eu volto lá. Na palavrão. No um, né? Uhum. Umbanda. Não tem essa, filho. De ser mais forte. De ter caboclo mais formoso do que não ter. A força é uma só. A raça é uma só. Tem sim. A vontade do médium, o querer do médium está sempre aprendendo, está sempre estudando, está sempre se autoaperfeiçoando como médium. Não tem essa de ser mais forte, de ser mais fraco. A raça é uma só, estão todos aqui para aprender. Então, eu repito, o que tem é um médium formoso que gosta de estudar, que gosta de aprender. E a espiritualidade gosta disso. A aproximação fica melhor. Fica mais fácil da gente trabalhar. Quando o médium tem essa cabeça aberta para estudador, para entender qual é o papel da sua entidade, desenvolver essa sintonia com a sua entidade, com seus guias. Porque às vezes o médium está lá, filho, trabalha no casuar, a semana toda, e está sempre pedindo a entidade de outros. Pede a sua, se você não tem. Não tem seu caboclo, seu preto velho que está atendendo outros. Uhum. Vamos fortalecer isso. Claro. Quando fazem o pedido de ajuda a um caboclo, como que o caboclo traz essa ajuda para a pessoa? Este é numa consulta, né? Ah, sim. Este eu vou falar do meu trabalho. Sim. Quando um consulente chega assim, com um problema, uhum, eu vou sempre questioná-lo, eu vou sempre perguntá-lo, até ele entender que muitas das vezes o problema começa ali dentro, nele. E nisso eu vou ajudar a resolver. Sim. Você faz repetidora essa pergunta? Isso. Como que o caboclo ajuda a pessoa quando ela pede esse auxílio? Aí do mundo espiritual. O senhor vai na casa dele, estuda o histórico dele, o que o senhor faz? Isso. A gente, estes caboclos, busca sempre entender. Uhum. Conhecer. Conhecer aquela pessoa que veio cá te pedir ajuda. Saber das suas reais necessidades. Saber qual é a pedra que está ali no caminho daquele filho que está atrapalhando ele de caminhar. Uhum. Para ele passar por cima dessa pedra firme, seguro. Este tem casos que este acabou de colocar como um honrador do sete na Umbanda, dessa coroa que gira, deixa muitas das vezes a resposta para esses compadres. Uhum. Se faz necessário também. Às vezes o povo precisa ouvir de uma forma mais real, né? É. E é isso aí, Chico, pode dizer. Claro que sim. Respondi tua pergunta? Sim. Quando se diz o caboclo representa a simplicidade na Umbanda, como é que vocês vivem essa simplicidade ou passam-na para nós? Lembrando, seu filho, simplicidade, a gente não é andar esperrapado. Uhum. Não é porque este filho, olha a roupa dele, é simples. A gente não é ser simples, não. Ser simples, filho, ter a simplicidade, é ter a certeza de quem você é, do que você sabe, para onde você quer ir, e com isso você caminhar. Este diz que esses caboclos representam a simplicidade, uhum, pela época que nós ficávamos como índio, né? É. Nessa terra, com poucas roupas, né? Vem daí essa simplicidade. Vem daí esse vestir-se com as folhas. Vem daí esse sustento, esse conhecimento entre o índio e a terra e a natureza. Isso é ser simples. Simples é entender-se. Quando o senhor falou sobre esse mistério 7, ao que o senhor se referia? Este não é um mistério. Ah. O mistério já dá a entender que este ninguém pode saber, que é uma coisa proibida. Sim. Este não é, né? Não. Então, cada terreiro de Umbanda é uma escola que você tem que entrar e aprender, sim. Quando eu digo 7, filho, tem essas falanges dos 7 pedreiras, 7 flechas, 7 estrelas. Cada um com seu trabalho em relação ao 7 vai modificar. Meu trabalho com 7, carregando esse 7, este no nome, sim, é diretamente na raiz da Umbanda. É dali que vem a resposta para este atendimento, para essa consulta, para ajudar um filho. E para esse comando de uma casa também. Já essas 7 flechas, já pode trabalhar de uma forma com seus consulentes, com seu médium, com seus chakras, com 7 chakras, com uns 7 raios. Isso vai mudar de guia para guia. Mas a raiz é sempre o 7 ali, na coroa. Uhum. Quando o senhor fala na coroa, muita gente não faz ideia que coroa é essa. Que coroa é essa do 7? Você coroou essa do 7, filho? Mais uma vez, essa é a raiz da Umbanda. Uhum. É onde a gira começa. É o início de uma sessão de Umbanda. Certo. E que deve se fazer esse conhecedor, deve se fazer aprofundador disso, desse estudador, uhum, para entender. E pode falar mais de forma mais detalhada disso, este é esse nego velho. Claro. Este tem autorização e gosta de falar isso desses gestos. Mas o senhor está se referindo à coroa da encruzilhada, né? Este. Tá certo. É onde começa ali a gira da Umbanda, é onde começa este certo trabalho. Era e isso. O meu trabalho é esse, é sempre trazer a resposta daquilo ali. Uhum. Sunsê, quando me perguntou Qual é o trabalho que eu faço com o consulente, filho? Sim. De forma mais esclarecida é essa. Consulto ali o meio desses guardiões e trago a resposta. Como que seria para o senhor essa consulta sem o conhecimento da coroa da encruzilhada? Seria possível? Este seria? Não tem um monte de casa que trabalha e não sabe disso? Sim. Mas não conta com aquela força. Ah. Sabe que tem. Muitas das vezes sabe que tem. Outras vezes desconhece. Mas essas casas de Umbanda, essas antigas Umbanda, não começa sempre cantando para Exu? De médium vira, X para a porta, saúde Exu? Sim. E canta para Exu? Tem. É só desenrolar mais esse aprendizado. Você começa com Exu, alguma coisa tem aqui nessa gira que eu preciso fazer entendedor. E aí que entra os sete guardiões, que traz a resposta de tudo de uma sessão de Umbanda. Claro. Que não são estes empregados de Exu, de caboclo, se você me perdoe. Sim. São sim mensageiros. Então, qual é a maior diferença entre um Exu e um caboclo? A maior diferença, filho? É. Este. Começa este lá em cima também, né? Uhum. No trabalho. O trabalho de Exu qual é? Então. Defesa. Caboclo. A gente não trabalha com defesa, né? Exu representando esta raça branca. Conhecimento esses dos feitiços. Conhecimento este da Europa, né, filho? Essas coisas aí. Sim. A maior diferença está no trabalho também de Exu e de caboclo. Mas a ordem numa casa, caso você queira saber disso, é sempre o caboclo, o guia-chefe daquele médium. Pode ser caboclo ou este preto velho, mas é muito raro. Este, muitas das vezes, é o caboclo. Se o caboclo disser, esse Exu desse cavalo tem que acatar. Uhum. Certo. Tá chegando uma questão aqui pra gente. Como que o senhor vê um grande número de médiums que diz incorporar entidades ditas de outro planeta? É uma energia que tem. Este. É uma energia que paira, né? Essa terra de Sunseis. Uhum. São seres extra. Sunseis, me ajude aí. Planetários. Este. Uhum. Mas que filho, eu digo, a raiz da Umbanda é, o pilar da Umbanda é, caboclo, preto velho, criança. Sim. Tá respondido ou se você quer que eu desmembre mais isso? Não, tá bom. Graças a Deus. O senhor leva o quê ao final de cada trabalho na Terra? Este... A pergunta formosa. Eu não gosto de responder essas perguntas formosas. Graças a Deus. Este caboclo leva, filho? Uhum. Sempre. Quando o caboclo chega na terra, primeiramente, uhum. é firmar esse cavalo. Equilibrar. Para que meu trabalho seja... aconteça da forma que eu sempre me propus a fazer. Não aqui, lá na espiritualidade. Uhum. O que eu levo daqui, este é aprendizado também, é lição. O que eu levo daqui é sempre uma coisa que eu procuro deixar isso na cabeça do médium, este para ele aprender também. E o que eu trago é esse conhecimento. Conhecimento de quê? Primeiro passo de tudo é conhecer-se um ser mesmo. É depois você caminhar. Vê? O senhor passa o conhecimento... O senhor passa a pessoa o conhecimento dela própria... Eu faço ela, filho. Enxergar. De que tudo... Tudo que acontece, qualquer problema que acontece, ela deve primeiro abrir os olhos das almas. Ver qual é o problema que ela precisa mudar para poder enfrentar aquela situação. Para poder te enfrentar este aquele problema. Né? Esse caboclo aqui, que trabalha na linha de Oxóssi, mas na resencha, esse de Oxalá. Uhum. E Oxalá o que é? É paz. E a paz? Não é estar equilibrado com o seu ser mesmo? É. Ixi. Então o senhor traz o conhecimento, o autoconhecimento, daí o senhor disse, para a pessoa caminhar. Ixi. Então tem uma utilidade o autoconhecimento? Tem. É formoso, é necessário e muito, muito necessário para esses médios que entram no terreiro de Umbanda. Uhum. Conhecer, se conhecer para você caminhar. Se conhecendo, filho, fica tudo mais fácil. Você concorda? Sim, senhor. Então, o senhor está ensinando a gente que todo, se tudo é movimento, né, conforme... Conforme a coroa de Umbanda. É. Minha coroa, né? E é o título de um dos nossos livros também. Se tudo é movimento, esse movimento, ele deve ter como um fim um propósito útil. Esse conhecimento começando em você. Uhum. Começando em você. Um movimento. Esse movimento para você caminhar. Sim. Só assim ser, filho. Sabe das suas dores, sabe das suas angústias, sabe dos seus anseios. E só se você pode reparar isso. As entidades estão aqui para te auxiliar, para te alertar sobre isso. Para fazer se você, pelo menos, abrir um bocado esses olhos das almas e enxergar. Que é se você que tem que caminhar. Claro. Mas não é o que caboclo vê. Esse na Umbanda. E não estou aqui para falar o que é certo e o que é errado. Eu estou apenas para dizer que é necessário este autoconhecimento. E meu trabalho é muito, muito este focado nisso. Se conhecer para você caminhar. Dizem que o perdão requer uma força interior para que ele seja verdadeiro. Como encontrar essa força de perdoar, seu caboclo? Muitos recorrem à fé, né? Sim. Muitos recorrem à fé para perdoar. Outros já não precisam e se perdoam. Mas você fala do auto-perdão ou se você fala do perdão que tem que dar a outra, hein? Vamos falar, eu mencionei a outra, mas já que o senhor trouxe essa, vamos falar dos dois, por gentileza? Vamos, é formoso. O auto-perdão, filho, consiste, primeiramente, em você não auto-se abandonar. Quando eu digo não auto-se abandonar, é deixar de lado o que te deixa feliz, o que você sempre quis, são os seus valores. Não se auto-abandone. Começando este aí. Uhum. E o auto-perdão é também um trabalho este de reforma íntima, é também um trabalho de autoconhecimento. Claro. Xi, quando este caboclo esteve em terra, filho, uhum, este é um caboclo, teve passagem este pelo sul desse país, lá no Rio Grande do Sul. Uhum. E lá naquelas aldeias, Piguarani, Se Caboclo aqui tinha a missão, junto com o cacique da aldeia, de passar esse conhecimento. O senhor era um... E não é um conhecimento que isso você está fazendo aqui com eu agora, não. Ah. É um conhecimento que fazia no caminhar entre a mata, no caminhar entre a natureza. E dali, se você se conhecer, que o ser humano, filho, ele se afasta de Deus, se afasta de ti, se afasta dele mesmo, onde ele se agride à natureza. Onde ele não dá importância a isso. Então esse trabalho de autoconhecimento que o caboclo vem trazendo nessa terra, nesse trabalho, nessa missão com esse médium, filho, comigo, na terra, foi entre o caminhar entre as matas. Oh. Entre sentar e escutar isso que o mais velho está falando. E aprender. Sempre aprender. Este caboclo é um aprendiz até hoje. E assim continuará sendo. E há desse menino se não for também. Hip! Claro. Então, daí diz assim, mas eu ouvi o caboclo e ainda assim eu não consigo encontrar força dentro de mim para perdoar. E aquela coisa vai corroendo, vai tirando ali a própria identidade da pessoa de ser tudo que ela pode ser, né? Ixi. E como é que aí o caboclo diz assim, um outro jeito de ela realmente tentar encontrar essa força do perdão? Do perdão. Ao próximo. Ao próximo. Primeiramente, filho, nós já falamos, é se auto-perdoar. Sim. Você se perdoou, você vai ser capaz de dar perdão ao próximo. Perdoar esse próximo, se para muitos nessa terra, é um trabalho árduo, é difícil. Este, como ser humano, é difícil. É difícil porque o ser humano, ele cria um bloqueio, cria uma barreira que não permite dele enxergar de que aquele erro que o outro cometeu, ele como ser humano poderia cometer também. E filho, leve, puro, simples, é quem perdoa. Claro. Tem uma questão no Livro dos Espíritos que diz assim, por que nem sempre é guia infalível a razão? Daí, é a pergunta 75A, mas daí eles respondem assim, seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. Por que, seu caboclo, nem sempre é guia infalível a razão? Porque nem sempre é guia infalível a razão. Ixi. Tendo como raiz disso o que você falou anteriormente, que é a má educação, o orgulho, isso é a vaidade. Que é a razão para isso ser? Entendi. É você raciocinar a respeito da melhor forma de agir, né? Isso é razão. Ser um ser racional, né? É. Nem sempre é guia infalível, isso é razão. Compreender, filho. Sun Tzu é, antes de tudo, uma centelha divina, que está aqui para caminhar, que está aqui para aprender. E essa razão é necessária em muitos momentos, é sim. Senão Sun Tzu não estaria fazendo isso aqui agora comigo, né? Sim. E digo, filho, ser um ser racional é formoso, é. Mas tem este limite, né? É. E o que entra para equilibrar isso é a emoção. Se eu não tivesse respondido a tua pergunta, se você faça novamente. Não, claro, não, entendeu, sim, deu para entender. O senhor até trouxe aí um pouco do que a gente tem estudado sobre a teoria da virtude de Aristóteles. Ele diz assim, basta que você seja em essência bom e tudo que você faz vai dar certo. É isso que o senhor falou. Essas palavras. Não nessas palavras. Mas o que acabou que disse. Claro, claro. O Paulo de Tarso fez uma colocação que eu até quero perguntar para o caboclo. Quem é esse? É um... filósofo? Não, o Paulo de do tempo de Jesus, é um apóstolo. Paulo. E ele disse assim, que todos obedeçam às autoridades. Porque não existe nenhuma autoridade sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas por ele. Assim, quem é contra as autoridades é contra o que Deus mandou. E os que agem desse modo vão trazer condenação para si mesmos. Então fala um pouco, seu caboclo. As autoridades hoje que se encontram no poder, estão lá porque Deus mandou? Porque assim Deus quis, por permissão dele? Muitas das vezes não, né? Se você diz este governo, isso até era, todo tipo de autoridade. Qualquer tipo de autoridade. Toda. O governo, a presidência, né? Tudo. Muitas sim estão pelo comando, este do alto. Sim. E muitas estão porque já se acham autossuficiente para ser uma autoridade. E às vezes não é. Ah, entendi agora. Se é autoridade, filho, ter autoridade, este não é este mandar. Este não é esse, se você faça isso, se você faça aquilo. Se qualquer um se pode fazer, né? Pedindo isso com educação. Autoridade, este, vou falar no âmbito este aqui religioso. Uma casa de Umbanda. É de suma importância, sim. E como o caboclo disse lá no início, este é o espelho da casa. Assim como todos, da corrente mediúnica, do corpo mediúnico, desde o assistente, a autoridade é também uma centelha divina. Com muito mais compromisso, com uma missão que deve ser levada até o fim, sabendo dosar, mais uma vez, este é a razão e a emoção. Para que esse não entre em desequilíbrio. Certo. Entendi. O senhor falou, então, é basicamente o que o outro filósofo falou, seu caboclo. O senhor vai me corrigir se eu estiver enganado e entendi errado. Mas ele disse assim, o Platão, num livro que chama República, se todo mundo fizer o que lhe cabe, o grupo termina bem. Não precisa ninguém querer ser mais do que... Este é formoso. É isso? Este. Uhum. Cada um fizer o seu, filho. Esquecer do outro. Uhum. Eu digo esquecer, filho. Não é este desprezar, este abandonar. É não invejar e não querer ser o que ele é. Isso. Claro. Não ter o que ele tem. Apenas fazer o seu. Fazer a sua parte. Ser. Ter um eu completo. Digo um eu completo, é ter certeza da sua inteireza como ser humano. Igual se diz, o melhor padeiro nunca vai ser o melhor sapateiro. Não adianta um querer fazer o trabalho do outro. Todo mundo é bonito onde está. Entendi. E numa tribo, numa aldeia indígena, muitas das vezes, filho, não era nem necessário essa comunicação, um ritual fluir, formoso, para a gente fazer este uma caça formosa, uma caça farta. Sim. Era apenas necessário cada um compreender o que tem que fazer. e fazer o seu. Oh. Claro. A harmonia de uma tribo está aí. Você compreender qual é a tua função. Certo. E traz equilíbrio, né? E completa tudo aquilo que ficava faltando antes. Se cada um faz a sua parte? Sim, filho. Entendi. Causa o equilíbrio por quê? Cada um sabendo o que tem que fazer, não olhando o outro, não olhando o que o outro está fazendo, apenas fazer o seu, saber o que está fazendo, compreender o que está fazendo, e se não souber recorrer a quem sabe mais e pedir ajuda, isso é formoso. O equilíbrio está aí também. Uhum. O equilíbrio está nisso. Claro que sim. Quando se fala em equilíbrio, sabendo que o desequilíbrio, mesmo que seja mental e emocional, sobretudo espiritual, traz a doença, tem uma questão para o senhor. Ter uma doença, um preto velho certa vez disse assim, ter uma doença é uma situação de vida. Sentir-se doente é uma opção. Como que o caboclo vê essa colocação? Eixa, vou passo a passo. Se a doença tem reflexo aonde? Primeiro na alma. É. Né? Sim. Os teus chakras ficam enfraquecidos. A luz perde força. A doença se reflete aqui na alma e vem para o exterior. Sentir-se doente, filho, é sim uma opção. Entendi. Claro. Ter uma doença é uma situação da vida. Entendi. Muitas das vezes kármicas, é sim kármica. Essas doenças mais duras, né? Que levam ao estágio final do ser. São sim kármicas, mas sentir-se doente é uma opção. Claro que sim. Uma pessoa que chega, que vai chegar para o caboclo, que diz que está com câncer. Uhum. E câncer é uma soma de muita coisa que vai refletir na tua alma. É mágoa, é angústia. Depressão, se você vem acumulando ao longo de sua vida. Mas se você se sente bem, se você se sente feliz, se você se sente grato por aquela vida, independente de doença, é aí que entra essa questão de que doença, sentir-se doente, é uma opção. Claro. No Evangelho Apócrifo de Tomé, Jesus teve a oportunidade de dizer o seguinte, seu caboclo. É. Miserável o corpo que depende de outro corpo. E miserável a alma que depende desses dois. Como é que o caboclo interpreta isso pra gente? Miserável o corpo que depende de outro. De outro. Miserável corpo. A alma que depende dos dois. Isso, meu. Eu vou interpretar, filho, da seguinte forma. Uhum. Depender de uma outra pessoa para você caminhar, isso não é formoso. Caminhar que eu digo, ó, dentro. Uhum. Mais uma vez, só se você sabe das suas limitações, sabe o que te faz feliz, sabe onde você quer chegar, só se você sabe de suas mágoas, de suas alegrias, de sua tristeza. E não há outra pessoa que possa te salvar disso, a não ser você. E miserável é a alma que depende dos dois, né? É. Entendo isso da seguinte forma. Uhum. A alma, teu espírito, o que você leva daqui, não depende disso. Como esse é apóstolo, filho. Sim. Ixi, como esse disse, é miserável sim. Porque a alma é teu espírito, né? É grandeza. E como grandeza, como parte do ser, como centelha divina, você não pode se depender. Não pode. É, como que a pessoa humana faz para se harmonizar no mundo com aquilo que não gosta e não tem como mudar? Respeitar aquilo que não gosta. Se teu irmão faz uma coisa que você não gosta, você precisa respeitá-lo, né, filho? Harmonizar-se, filho? É isso. Respeitar tuas limitações. Respeitar, principalmente, a escolha do outro. Harmonizar-se com o que não te faz bem, né? Não foi essa a questão? É. Deixa. Respeitando, filho. Não, o que não te faz bem. Harmonizar-se com o que você não gosta no mundo. É quase isso, né? Harmonizar-se com o que não te faz bem, mas em termos de aquilo não te faz bem porque tu não gosta. Não é que tá maltratando o seu corpo. Deixa. Entendi. Compreender, filho. Acabou que vai insistir nessa palavra pra ficar na cabeça de Sunsei. Respeitar. Respeitar o caminho pra Sunsei harmonizar com o que Sunsei não gosta nessa terra. Claro. Filho, acabou que diz sempre relacionado ao religioso dessa vida. Sim. A Umbanda. Deixa esse candomblé, né? É. Graças a Deus. Harmonizar-se, filho. Uhum. Palavra formosa. Harmonizar-se. Esse si é um ser, né? É. É você. É o seu eu. Agora, fugindo dessa questão que o Sunsei disse, filho. Um caminho formoso para harmonizar-se, filho. Uhum. É entrar em contato com a natureza. Claro. Com o que essa raça vermelha, filho, vem trazendo. Olhar o teu irmão, olhar o outro, olhar o teu vizinho, teu pai, tua mãe. Quem seja, filho. E ver nele também uma obra divina. Um altar sagrado. Às vezes, filho, esse altar tá sem luz, tá sem uma vela. Assim você precisa respeitar. Que no momento certo, na hora certa, essa pessoa vai acender essa vela. E vai caminhar. Claro que sim. Caboclo, já estamos aqui nos 2 minutos finais. Esse já? Já. Qual são as 3 coisas mais importantes que o senhor acha que o ser humano de hoje precisa ouvir como mensagem do caboclo? As 3 coisas, filho. Mais importante. Vixe. Despertar. Em Sunsei. Despertar. Teu jardim interior. Despertar. Tua natureza, filho, para o que é belo nessa vida. Não deixar esse morrer, esses valores, essas virtudes, que são necessárias no teu caminhar. 3 coisas. A simplicidade, filho. Para você se compreender, para você se autorrespeitar, para você se autorrespeitar. Humildade, filho, para você saber das suas limitações. Saber do que você pode, do que você é capaz e do que você não é. E sabedoria para discernir o que é certo, o que é errado e o que lhe convém fazer. Uhum. É, igual falou Francisco de Assis, alguma coisa parecida. Pedindo, né, a Deus que desse sabedoria. Esse. Né, que ele soubesse o que é certo, o que é errado e a diferença entre os dois. Esse. É isso? Isso é ser sábio, né, filho? Uhum. Isso é ser sábio. Isso é ter sabedoria. Confunda este sabedoria, este com intelectual, com um letrado, com esse papel que você recebe quando se forma. Isso é conhecimento. Sabedoria é outra coisa. Costumo tratar o conhecimento sempre de forma externa. Uma troca de conhecimento, uma conversa você pode ter um conhecimento. Agora, sabedoria é pessoal. Só se você se conhecendo, filho, você vai poder caminhar. Graças a Deus. Aqui, lembrei a frase que a gente estava pensando do Francisco de Assis. O senhor me permite falar? Ixi. Ele dizia assim, dai-me força para mudar o que pode ser mudado. Resignação para aceitar o que não pode ser mudado. E sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Ixi. Oh. Palavreado formoso. E que é necessário colocar em prática. Certo. Se levar a reflexão a fundo desse palavreado, você vai encontrar a Umbanda. Você vai encontrar a unidade que vai formar esse todo de uma gira, de uma sessão, de um trabalho. Filho, que caboclo diz? Como mensagem também? Sim. Ser humano, resgatar. Se vocês resgatarem, a perseverança. Tem este um ditado, este formoso, que caboclo diz, este que aprendeu este em vida, que diz, filho, que eu não quero que ninguém ande à minha frente ou atrás de mim. Quero apenas que ande ao meu lado, para que assim a gente possa aprender junto e caminhar junto. Já formoso também. Sim, muito bonito. Lado a lado, cada um. É isso acá que vem ensinando nessa casa, desde com a permissão de Perna Branca. É a consciência da unidade que vai formar esse todo, que vai formar esse belo. Esse caboclo, esse mureque está aqui hoje, se vir neste de aparelho, para eu passar essa mensagem para vocês, é que foi a soma este de conhecimentos. Muitas pessoas, filho, muitos irmãos, estão envolvidos nisso. O sacerdote desse menino é um exemplo. Sim. E é isso acá, que as raças branca, vermelha e negra insistem em dizer. Não, filho, não há separação. Não é belo o que separa. Não é formoso o que separa. Deixa. Graças a Deus. Lembrando o vovô Recongo, tudo que é cercado não cresce. Não cresce, filho. Não dá flor, não fica um jardim formoso e bonito. Graças a Deus. Oiê, vovô. Graças a Deus. Então, seu caboclo, passa uma mensagem final pra gente, por gentileza, no final desse nosso diálogo. Eu vou cantar um ponto, filho. Uhum. E desse ponto eu dou minha mensagem final, viu? Tá certo. Caboclo não tem caminhos para caminhar. Caboclo não tem caminhos para caminhar. Te caminha por cima da folha, por baixo da folha, em todo lugar. Caminha por cima da folha, por baixo da folha, em todo lugar. Caboclo não tem caminhos para caminhar. Caboclo não tem caminhos para caminhar. Caminha por cima da folha, por baixo da folha, em todo lugar. Caminha por cima da folha, por baixo da folha, em todo lugar. Graças. Não esqueça, filhos. Isso não sei, são obras divinas do Criador. Tem que honrar isso. Honrar essa natureza formosa que vocês têm e que a todo momento conversa e fala com vocês. Dá valor a tudo que é natural nessa vida. É essa a mensagem desse caboclo. Louvado seja. Graças a Deus. E? Muito obrigado. E que essas palavras, então, possam chegar ao, não só aos ouvidos. Se acender uma pequena luz em quem está ouvindo, já é o suficiente. Né? Não só aos ouvidos, mas o coração das pessoas. Né? Graças a Deus. Muito obrigado, seu caboclo. A triste atitude de dificultar as coisas, de colocar um bloqueio onde não existe. Cria-se uma barreira em volta do conhecimento. Ele é permitido, ele é acessível para todos. Então, mais uma vez eu digo, falta o querer. Querer, eu vou aprender. E fazer disso um trabalho formoso, de estudo, de abnegação, de conhecimento e de experiência. Porque é só isso que vocês vão levar daqui da Terra.